Estou aqui tão só, em meio à escuridão, sempre esperando por você. Se chove ou se faz sol, sem pegadas no chão, tento te ouvir, mas não há som. Eu então me sinto perdido, e nem sinto meus pés no chão. E a noite cai, sem sentido a vida vai. Mas eu espero você pegar minha mão. Te amo sem perceber, estou com você. Estou com você, procurando um lugar, tentando achar alguém. Eu grito sem ninguém me ouvir, e nada mais dá certo. Eu não sei o que fazer, eu só não quero ficar só. Eu então me sinto perdido, e nem sinto meus pés no chão. E a noite cai, sem sentido a vida vai. Mas eu espero você pegar minha mão. Te amo sem perceber, estou com você. Estou com você, oh, porque tudo está tão confuso. Acho que eu vou enlouquecer. A noite cai, sem sentido a vida vai. Mas eu espero você pegar minha mão. Te amo sem perceber. E a noite cai, sem sentido a vida vai. Mas eu espero você pegar minha mão. Te amo sem perceber, estou com você, estou com você.